Aquilo que busco lá longe. E há no bar e vi dia nublado Leblon. Yeah, yeah. Há de secar malhas claras, água de chuva e sangue. O que será nossas caras? Você diz que vai, mas sai. Fala, pulou, poesia, oh, ah. Chega e diz que vai levando. Fala, pulou, poesia, e ouço os sinos repicando. Fala, pulou, poesia, green now. Escute o Vaticano, fala pro Lord Praise. Pray, I want, I don't pray. Pray, I want, I don't pray. Pray, I want, I don't pray. Garoa, garoa, garoa, garoa, garoa. Se o riso fosse mato pro milho crescer. Garoa, garoa, garoa, garoa, garoa. E sujeira no espelho, creme dental e cabelo. Garoa, garoa. Fosse mato pro milho crescer. Garoa, garoa, garoa, garoa, garoa. Sujeira no espelho, creme dental e cabelo. Vila no largo, lá longo. Sinto-me sem mim. Traz aquilo que busco lá longe. E há no bar e vi dia nublado, Leblon. Yeah, yeah. Há de secar malhas claras, água de chuva e sangue. O que será nossas caras? Você diz que vai, mas sai. Fala, pulou pra...